Acordei em uma cama que não é a minha. Fiz o vai e vem a noite, agora vou fazer de dia. Nas conversas era tímida, na cama é uma vadia. Ela é quente igual dragão, vulgar igual Nikita. Café da manhã é baseado em carne humana. Eu não sou canibal, como usando a banana. Igual animais, chamo o quarto de savana. Quem tem medo fica em casa e quem é pica vai pra Roma. A minha playlist pro momento é puro rock. A playlist dela é cinza e outra é diva pop. Unidos no abraço tipo um dreadlock. Bota o melhor mais, eu vou tirar o seu look. Bolei fumo verde forte igual Hulk. Ela ainda usa Facebook. Ela gosta mais, mesmo assim me ilude. Não se esqueça que eu sou bom, mas também sou rude.